Entrevista. Teleconsat investe na qualidade de vida de seus funcionários. Empresa adota estratégia para estimular a criatividade de seus executivos. É o que nos revela o diretor de RH. A Voz de Campinas. Por que a Teleconsat está desenvolvendo um programa especial na área de saúde? Diretor de RH, a instalação de nossa fábrica, aqui em Campinas, exigiu um trabalho muito intenso de nossos quadros de chefia. Após alguns meses, muitos funcionários apresentavam queda de produtividade. Investigando as causas, verificamos que não lhes sobrava tempo para o descanso e lazer. Estavam simplesmente estressados. Resolvemos, então, pedir a colaboração de um consultor nessa área. Quem os senhores chamaram? Chamamos Domenico De Masi, consultor de várias empresas, como Fiat, IBM, Pirelli. Concordamos com ele que a criatividade é hoje o principal capital de países e de empresas que buscam uma boa realização. Mas, para ter boas ideias, as pessoas precisam de horas de relaxamento e de divertimento. O importante é alternar, no dia a dia, atividades de trabalho, de divertimento e de relaxamento físico. Montamos um programa na empresa nesse sentido. E os resultados já estão aparecendo. Nossos executivos tensos e cansados estão hoje, enfim, mais tranquilos e alegres, produzindo mais.